Itália 5902, mande a posição até o seu hotel. Autorizado decolar, pista 10, vento 150 graus, 02 mais. 5 contato radar decolagem, secretário de vídeo com 320, boleta. Red laser, subindo 320, só 3155. Estamos em Recife, frequência 1-2-8, alternão 2-0. Confirmo, 1-2-8, 1-2-0. 2-8-8, 3-6-0, obrigado. Sérgio 5902, decolado aos 2-2, chame agora o controle, 1-2-0-8-0. Controle, 1-2-0-8-0, Sérgio 5902. Sério 5902, contato a radar do colagem, segundo dia saiu da FUCA, sério no último 210. Sério 5902 e a FUCA por nível 210. Você 3014, QNH 1097, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 049. Negativo, chuva sobre o campo, pista molhada. Chané 6314, informa um helicóptero a 506, mantendo o setor norte da torre, não tem sede com seu pouso. Autorizado pouso, vento 170 graus, 049. E regra de voo visual, ajuste em Salvador no 007. Lua direto, CEASA. Reporta no gás descida. Eu tenho ideia da capa uniforme, confirma o POB e o tipo de equipamento. Não confiei o POB. Gente. Papai, Charlie, Serra Romeu, autorizado pouso, pista 17, vento 170 graus, 059. Autorizado pouso, Charlie, Serra Romeu, 17, muito obrigado. Boa tarde, 33367, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter, 33367. Na 314, no solo 28, direita, solo 121, no decimal 9. Direita, 219. Decimal 9. Já hoje, Salvador no 07. Vou direto para o Estepão, a reporta produzida. Já 305, chamo Centro Recife. Frequência 128, decimal 35, alternar 123, decimal 8. Recife 235, 238, 3367, decolador 30, chame agora o controle, 120, decimal 80. 308, boa tarde. Charlie, Serra Romeu, livre Costa Parqueada. Controle, Salvador, boa tarde, eu tá 3367, decolado. 3367, contato radar aeroclide, suba para o nível de voo 360, foi direto mesmo. Direto Leda, sessão 360, obrigado, TAN 367. Salvador Azul 29, acesso informação, Costa Rio, como é que é? Azul 2997. Aciona a identificação, deixa a chegada à mão para o nível de voo 050. Deixa a minha chegada à mão para o nível 050. Ideal, Azul 2997. Azul 2000, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 07, no direto espaço. Professor, o 5902 precisa. 5902 precisa, 5502 para virar direto a Ju. 5902, aguarde coordenação. Professor 5902, autorizado, Aracaju. Professor Romeu, mais essa menina, início do critério, reportando através do táxi de pessoa. Controle da 3367, vai cruzar uma centena agora, possibilidade de bom, ótimo, senhora. 3367, aguarde, coloração. Fala, senhora, escuta. 2367, autorizado Motiva. Ok, obrigado. Autorizando Motiva, Motiva, o 3367. Sua aérea 5902, chama o centro Recife, frequência 1262-85, até o 1965-45. Sua aérea 5902, frequência 1262-85, até o 1265-45. Chamaria 210, autorizado Zona, deixa para 2010, registro 107, e o Renault 63, reporte estabilizado. meu mic é fino, eu chamo aqui de frequência 118 do sinal 95. 118 do sinal 95, mais é fino. Papa Romeu, Mike Eco Zulu. Papa Romeu, Mike Eco Zulu, torre. No retorno, passou para o Tuaçu, mantendo 510. Ali da presente posição, autorizado o cruzamento final 1-0, chame para girar base, circuito pela direita da pista 1-7. Voltará já iniciando a curva esquerda para cruzar o final da 10 e fecharemos no final da 1-7. Azul 2997, desça para 3.000 pés, deixa no 097. 3.000 pés, 097, azul 2997. Corre, Salvador, boa tarde, gol 1120, ponto espera, está 1-0 pronto. Gol 1120, autorizado a linha Iva Colapso pelo 0, vento 190 graus, 059. Em seguida, colapso 1-0, gol 1120. Ok, baixar travado, Mike é tudo bom. Chame na vertical RM, iniciando espera com curva à esquerda, informa dois tráfegos na final da 1-0. Vai aguardar a passagem dos dois tráfegos. Entre os dois tráfegos, 3 metros de espera pela esquerda, reporta na vertical da RM, até o trabalho pronto. 97, precisa para 1709, precisa para 2000 pés, autorizado em Electric Street, está estabilizado, segue o tráfego 7mm por frente, iniciando a redução agora. Pente Azul 2, 997. Chama a frequência 1 Salvador, voo 1120 decola. 1120, contato radar, sobe para nível de voo 370 via saída pouca. Sobe 370 via saída pouca, 1120. Boa tarde, iniciando a identificação. Eu te vi a chegada do MED-1 no nível 050. Informo à direita, corrigindo à esquerda, tráfego para 28, iniciando espera super marcha 1 no meu pé. Sente, passou 29, 97. Aciona a identificação do caminho de chegada bom, frota 4.000 pés, ajuste no 097. Direita taxa e Foxtrot, chame 1219. Direita no Foxtrot 1219, meia 2997, ponto autorizado, pista no 0, vento 200 graus, 059. Se disposto, pista no 0, azul 2997. Já está de forma, setor em novo 360 curso e chame interceptando o sinal no 7. 360 curso, chame interceptando o sinal no 7, da Dom Vale Forte. Azul 4206, desce para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado ele é responsabilizado. Uniforme ajustado, com os autorizados pista 17, vento 190 graus, 059. Passarelo 2262, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Alinhar e manter pistola 0, passarelo 2262. Azul 2997, solo 51, livre à direita, chame 121, décimo 9. Direita 219, sim, obrigado, boa tarde. Boa. Passarelo 2262, decolagem autorizada, pistola 0, vento 190 graus, 059. Viva decolagem, passarelo 2262. Passarelo 2260, chame o centro de serviço, frequência 1-2185, alterna 1-2545. Ciência e Centro Exercício 2006, 800-800-2005, boa tarde. Uniforme, sala 53, confirmando parte 4. Assistente, autorizado backtrack, reporte pista livre. Passarelo 2262, decolado 53, chama o controle Salvador, 120, desce 18. 208, grato. Controle Salvador, passarelo 2262, decolado, perfil da árvore, não? Passarelo 2262, contato radar, subiu para o nível de voo 180, saiu da árvore, 1-3-7. 180, sem restrições, passarelo 2262, grato. Sente e acesse na frequência livre. Explicação. Estamos chegando com a média 1 no nível de voo 050. É a 090, mas eu consigo chegar no número 3 na próxima. azul 4206, calma, está melhor do ILS 7810. Azul 4206, chama todo de frequência 1983195. 3105. Azul 4206, sinal de estabilizado ILS, boa tarde. Boa tarde, Azul 4206, forma visual com a pista. Maravilha visual. Agora visual, ciente, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 200 graus, 049. Livre pouso. Foi o 420 metros? 200 graus, 049. Graças. 1869, deixa para 2000 pés, registro 007, autorizado em Electric 3, reporte estabilizado. 2000 pés, com 17, reporte estabilizado. 869. Está presente o voo no ar, possível coordenação com Recife, por uma direta para conquista? Estarei 2262, voo direto alerta, eu aguardo coordenação. Direto alerta, aguardando coordenação para a conquista, 2262. Azul 4206, salão 2000, livre à direita, taxi Eco, chame 121, desce uma loja. Sim, então é Eco, 21, obrigado. Plano 90, vista para 2010, destino 07. Autorizado ele, execução e reporte estabilizado. Na 355, autorizado a linha em decolar, pistão 0, vento 190 graus, 059. Bignesse, decolagem, custa 10, 635. Torneio 2262, autorizado conquista. Direto conquista, parceiro 2262, obrigado. Tá 3190. Tá 3190, deixa para 2010, registro 07. Autorizado em MS Exchange, reporte estabilizado. Boa noite, 69. Gente, boa noite, 69, agora está livre. Xanamia 355, decolada 04, chama controle Salvador, no 20.8. Por gentileza, confirma as condições da pista, pista molhada. 208, afirmativo, mas 055 molhada. Change. Boa noite, 69, vamos autorizar a pista na 0, vento 200 graus, 049, pista molhada. 869. Xanamia 355, contato radar do colágeno, autorizado de voo 360, voa Lida. Direto Lida, 360, Xanamia 355. Xanamia 394, adiciona a identificação do salinho de chegada do MED de ONU para o nível de voo 050. Frequência 198, próxima 95. Chamarei, boa tarde. 1869, Paulo 07. Entrando na Foxtrot, chamei no 21 na Decimal 9. 21. Santos 3190 na escuta. Corre 3190. Boa tarde, Santos 3190, avistado, povo autorizado, pistola 0, vento 200 graus, 049, molhada. Autorizado, 10, da 310. Chapada, Charles Serra Tango, aciona a identificação. Eu tentei chegar da mão para o nível de voo 060. 060, chegada a mão, Charles Serra Tango. Já viu novembro, torre na escuta. Táxi autorizado, chama no ponto de espera da Papá, quem é Gal no 07, é com o novembro. Vai chamar Recife 288, secundária 260, partida 2260. Então, 3190, solo a 1-0, entra na Foxtrot, chamei no 2-1-19. Amarei, tá 3-1-0. Eco-1 novembro, autorizado em ingresso, pista 1-7, chamei para a espera do colégio. Chamada 355, chamo centro de Recife, frequência 1-2-3-3-5, alternando 2-3-8. 2-2-5-5-2-3-2, por canal de aviso. Centro 2-9-4, deixa para 2-0-10, ajuste no 0-7, autorizado em eleição de 3, reporte estabilizado. Confirma a terceira direto para 2-0-9-7, 3-2-9-4. Centro 3894, afirma. Direto 2010, ajuste no 017. Direto para 2990197, autorizado a entrega ao 97-3894. Novembro, decolagem autorizada, sistema 7, vento 200 graus, 04 nós. Novembro decolado 214, chama controle de Salvador 20.8. Boa noite, é Boa noite, novembro. Suba para o nível de 105, direto para o seguro. Agora tá, Charlie, seu retângulo, deixa para 2010, ajuste no 07, autorizado a Alex Exchange, reporte estabilizado. Thank you, Santarelo, estabilizado 2000. Estabilizado na IRS, tá 3894. 3894, chama a torre frequência 118, disse 95. É, tá 3894. SAM 3894, avistado com os autorizados pistão 0, vento 200 graus 039. Reporte pistão 0, SAM 3894.